Osório, Guarão 94, já. Decolou 41 no Gol, Sumegói 108, bom voo. Voo no 940, boa noite, contato radar, suba para o NIC de voo 360, sai da Arbor. 360, Arbor, 940. 273, voo 176, a bordo, 3 horas e 20, Campinas. Copiado, Campinas 320-176 autorizado, táxi Índia Alfa até o ponto de espera pistino 0. No ponto de espera, torre 118 decimal 62. Índia até o ponto de espera, onde chama a torre 186-1273. Lima Papaquilo autorizado ingresso no pátio principal, táxi via pátio principal Índia Alfa, no ponto de espera, torre 118 decimal 62. Índia Alfa 186, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Motorista estimado por 6259. Aguarde, mantenha a posição, aguarde. Tô com trato pra passar essa reta, aguarde. Boa noite, 1273, vamos esperar, pronto. Gono 273, amor, está autorizado. Alinha e decolar 10, vento 110 graus, 8 nós. A linha decola com 1273. Aqui, o Oxner 6259, está autorizado agora, puxa, pode para o táxi. Vai chamar. Tem 3897, Tami Recife, 1251, Alter, 1933, 25. Recife, 251, 1335, ótima noite, graças a 3897. Boa noite. Obrigado. Patango Lima, Papaquilo, ali mantém 10. 273, decolou as 46, controle 120, decimal 8. 1208, bota 273. Boa tarde, é o Golda 273, saída da El. Golda 273, contato radar, do Paranig de voo 360, saída da El. 360, do 273. Salvador Oceaner 6259, para iniciar o táxi, tem 126 a bordo, 47, alternada Galeão. Copiado, 47, Galeão 126, autorizado táxi, Índia Alfa, teu ponto de espera, pista 10, meu ponto de espera, Torre Rio, 18, principal 62. Índia Alfa, 286. Do Solo Lima, Papaquilo. Decolou os 49 com controle agora em 1208. Obrigado, boa noite. Quero ser me Recife, 1288, alterne 126.0. 28860, boa noite, 40. Salvador, 6259, ponto espera da 10, pronto. Oceaner 6259, a linha mantém pista 10. A linha mantém na 10, 6259. Pelo. Oceaner 6259, vento 110 graus, 8 nós, livre decolagem, pistão 10. Tem livre decolagem da 10, 6259. Oceaner 6259, decolou 52, chama o controle e frequência 120, decima 8. 208, boa noite. Boa noite, desce para nível de voo 050, chegada Mari. Cliente 050, chegada Mari, possibilidade de dar presente para onde? Duna? Autorizado, Gol 1884. Obrigado. Salvador, boa noite. Oceaner 6259 decolou na saída da El Paso 1500. Oceaner 6259, boa noite. Contato radar, vou para nível de voo 360, saída da El. 360, pode voar direto da El? Autorizado. 2000 voando da El, 6259. Gol no 273, Sam Recife, 1251, alterne 13325. Bom voo. 251-13325, gol 1273. Cruzando 110, passa Puca ou Lima Papaquilo. Sim. Salvador Lima Papaquilo. Prossiga. Passando Puca, cruza 120. Sim, Lima Papaquilo. Pode voar a Caju? Aguardo. Aquilo autorizado direto para a Caju. Salvador, boa noite, Santos 197, informação Zulu, solicita nível 340-360 para o Galeão. São 3197, uma boa noite. 380 para o autorizado, copia? Copia. Aqui é autorizado Galeão, nível 380, decola pista 10, curva direita, saída Tael, Leda, Bridge, Up Zulu no 0. Controle 120, decimal 8, código 5016. Autorizado Galeão, nível 380, Upper Zulu 10, decola Tael, Leda, Bridge, curva direita, transponder 5056, controle Salvador 120, decimal 8, centro 317. Confirma o código? 5056, código transponder, centro 317. 506, correto, next para cima do táxi. Transponder, centro 197. Correto, neste estacionamento táxi. Informará. Lima Papa Kilo, chame Recife, 12545, ao CERN 12685. 2545. Gol no 884, desço para 2000 pés, QNH 1093, autorizado sinal LS, porte estabilizado. Sente, 1884. Meia 259 vai passar, passou no 40. O sinal 6259, SAMI Recife, 1251, Alterne 13325. 251, confirma a secundária? 13325. 251, 3325, tá logo. Contando em Salvador, boa noite, Passaré 2224. Passaré 2224, boa noite, desço para nível de voo 050, chegada Mari, já presente e autorizado direto TAP. Negativo 050 e TAP, quando possível, tem que ser direto Dona. Autorizado, Passaré 2224. Boa noite, Dona, obrigado, 2224. solo, Salvador, Interno 3197, solicita push back acionamento, gate 2. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, push back acionamento, Interno 3197. Final, voo no 884. Voo no 884, complete o sinal de Sam Torre, número 3, sinal meio. 286, boa noite. Corre, voo no 884. Livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 99. Vento livre pouso na pista 10, voo no 884. Plano 884, solo 09, direita 1219. 219, obrigado. 884. Salo, Gol 984, livrando, boa noite. Boa noite, Gol 984, prossiga táxi via táxi Via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. Via Alfa, reportará para ingresso no pátio principal, 1884. Série 2224, desço para 2000 pés, QNH 1093, autorizado sinal LS, suporte estabilizado. Contra a STAB, desce 2000, passarei 2223, 2224. Do táxi India Alfa para o ponto de espera piscina 0. No ponto de espera, torre 118 decimal 612. India Alfa, ponto de espera piscina 0, torre 118 decimal 612, 3197. O 884, táxi via Juliette Gate 1. Juliette Gate 1, 1884.